Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Outro dia, quando eu estava dando a entrevista para o Bernardo Kister, ele fez a seguinte observação. É que todo mundo está lendo os meus escritos, né, e todo mundo está se metendo aí em negócio de guerra cultural, essa coisa toda. Mas, disse ele, mas as suas obras de filosofia ainda são pouco lidas. A maior parte das pessoas não conhece. Daí eu pensei assim, mas espera aí, então isso quer dizer que eles estão entendendo a guerra cultural só no sentido da propaganda, né? Então, e não é aí que se faz guerra cultural. A verdadeira guerra cultural se trava muito abaixo das polêmicas populares e da propaganda, mas muito, um setor muito mais baixo, mais fundamental do que isso, né? Então o pessoal, por exemplo, muita gente leu o meu livro mínimo, outros leram Imbecil Coletivo, leio os meus posts do Facebook, essa coisa toda, e isso os inspira numa guerra cultural. Mas olha, eu acho que assim, a coisa mais perigosa que eu escrevi não foi nada disso, a coisa mais perigosa foi o livro sobre Aristóteles. Por quê? Porque nós estamos todos acostumados com a ideia das chamadas duas culturas, expressão criada pelo físico e novelista americano C.P. Snow. Essas duas culturas, existe a cultura da literária e a cultura científico-matemática, né? E ali no, no, no e todo mundo aceita isso como se fosse a coisa mais lógica do mundo, né? Então, isso também é baseado na ideia, numa concepção fundamentalmente materialista, né? De que o que existe realmente é aquilo que é objeto da ciência física. E em cima disso, o ser humano, através da atividade do seu cérebro, cria formas culturais, artísticas, linguísticas, etc., etc., que não fazem parte do mundo físico, mas só existem numa esfera mental ou ideal. E se você ler com atenção o meu livro sobre Aristóteles, você vai perceber que essa divisão é simplesmente impossível. Isso aí é você tomar, vamos dizer, preceitos mais ou menos arbitrários e convencionais, como se fossem realidades. Né? Isso. Então, a divisão do universo entre o físico e o não físico, ela é puramente convencional, ela realmente não existe. Nós não sabemos onde termina uma coisa, onde começa a outra, e nem sequer conseguimos conceber uma coisa sem a outra. Por exemplo, quando o indivíduo diz o universo físico, ele está designando esse universo físico com um conceito que foi criado pela mente dele, pela mente humana. Quer dizer, o conceito de universo físico não faz parte do universo físico. Ele faria parte do mundo mental ou cultural. Então, você imaginar que através desta convenção você está designando uma divisão, a diferença que existe materialmente na própria natureza, você está muito doido, você está se confundindo completamente. Né? Então, se não apenas assim, toda a ciência física, ela faz parte do quê? Do mundo cultural, do mundo mental, não do mundo físico. Então, como é que você pode conceber que esta ciência, por si, ela cria uma hierarquia de realidades, existe um departamento mais real, que é o mundo físico, existe um outro mundo que é puramente mental. Se ela própria está neste mundo mental, o que está falando? Tá? Tem alguma confusão aí. Então, é evidente que no processo cultural humano, no processo da elaboração do pensamento humano, né, tem de haver uma transição de uma coisa à outra e tem que haver uma relação entre essas duas partes. Qual é a relação entre o mundo físico, material e o mundo mental? Entre natureza e cultura, para dizer, ou entre as duas culturas, para usar o termo do C.P. Snow. Então, a primeira coisa que eu observei é que jamais na história humana algo chegou ao conhecimento da espécie humana diretamente como conceito científico. Isso nunca acontece. Tudo o que chega ao nosso conhecimento, nós o representamos através de algum signo, né? E este signo, por sua vez, não faz parte do mundo material, faz parte do mundo mental. Segundo a noção das duas culturas, né? E ele aparece não nunca como um conceito logicamente elaborado, e sim como símbolo. Tudo que uma criança aprende a falar, ela está usando tudo sempre no sentido de uma linguagem poética, não de uma linguagem científica. Só mais tarde, dentro da elaboração dessa linguagem poética, ele distingue outras maneiras de usar a linguagem, né? Por exemplo, quando ele começa a discutir em torno de preferências. Quando chega na adolescência, todo mundo gosta de discutir. A criança pequena não discute, ela apenas xinga ou grita, né? Mas quando começa a discutir, você quer convencer o outro, tá certo? Então você já não usa as palavras como as usava quando era criança. E a partir daí surgem discussões mais elaboradas. É na elaboração dessa arte da discussão, né, que vão surgindo conceitos cada vez mais elaborados, até o ponto de você poder dizer que um deles é um conceito científico e não apenas um signo verbal. Não é isso? Isso quer dizer que a elaboração desse conceito científico requer toda uma preparação, toda uma antecedência enormemente complicada e da qual você jamais vai se livrar. Por quê? O sujeito que está praticando ciência física, ele pratica só em certas horas do dia e com certas pessoas. Ele pode ter intercâmbio de ideias físicas com a sua empregada doméstica? Não pode. Com o seu vizinho? Não pode. Ele só pode ter com outros físicos, né? Então, tudo que ele está entendendo como realidade do mundo físico é um conjunto de signos e símbolos que forma o vocabulário de um certo grupo humano, que é o grupo a que ele pertence. Não é isso? E a ciência física inteira só existe assim. Ela só existe como vocabulário desse determinado grupo humano. Esse grupo humano, evidentemente, ele tem um certo poder sobre a sociedade humana, não é isso? Porque você tem que passar pelo exame deles para você receber o seu diploma de universidade e para você poder ter acesso a determinados empregos. Por exemplo, você não pode ser piloto de aviação se você não passou por eles. Você não pode, aliás, acho que nem ser motorista de caminhão, né? Mas isso não quer dizer que o mundo deles exista objetivamente. Isso é muito importante, né? Nenhum fenômeno tido como científico existe objetivamente. Isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. O que é uma ciência? Uma ciência faz um recorte de certos aspectos da realidade que expressam não a estrutura da realidade material, mas a disponibilidade de meios de observação dos quais essa ciência dispõe. Quer dizer, a ciência recorta os fatos de acordo com os meios de estudo dos quais ela dispõe, e não de acordo com a estrutura da própria realidade. A estrutura da realidade não é assunto da ciência física, nem da biologia, nem de ciência nenhuma. Tá certo? Então não pode dizer, ah, nós fizemos esse recorte aqui, nós criamos a noção de ciência física, de fenômenos físicos de acordo com a estrutura da realidade. Então, não. Não dá para você fazer isto. Você tem que ver os meios de observação dos quais a ciência dispõe numa certa etapa do seu desenvolvimento histórico, e você daí recorta os fatos de acordo com aquele critério, ou seja, com a disponibilidade de meios de que aquela ciência dispõe naquele momento. E é isto que você vai estudar. Este recorte, ele nunca é em si mesmo uma coisa natural, real. Por exemplo, se nós decidimos que a ciência física só vai observar do mundo aqueles aspectos que sejam mensuráveis, quem vai medi-los? Eles já vêm medidos por si mesmos? Não, é alguém que vai medi-los de acordo com critérios e medidas que o ser humano inventou, que os próprios físicos inventaram, tá certo? Então, você não pode dizer que o universo composto de números e quantidades, que é o universo da física, você não pode dizer que ele existe por si mesmo, né? Ao contrário, ele só aparece depois que você criou a ciência física e os seus procedimentos de observação e de inferência, etc, etc, etc. Aí sim você começa a ver as coisas de acordo com essa distinção. Então, isso é a mesma coisa que dizer o objeto de nenhuma ciência existe por si mesmo. Isso aí, desde o tempo do Kant, o Kant mesmo já ensinou isso aí, que é o método que cria o objeto. Não que isso seja assim realmente, mas no universo das ciências é assim que funciona. E por isso mesmo, os cientistas acabam todos virando kantianos, querendo ou não. Então, eles têm o seu método, têm os seus critérios de observação, e isso aí perfila diante deles certos objetos que são acessíveis a esses métodos, não é isso? E eles vão dizer que esses objetos são a realidade. Eu digo, oh, meu Deus do céu, mas para você chegar até esses objetos, você passou por tantos outros objetos antes, desde que você era criancinha. Você começou mamando a teta da sua mãe e assim foi, não é isso? Até chegar ali, não é isso? Também já expliquei outras vezes que nenhuma ciência estuda fenômenos concretos, só estuda fenômenos abstratos, quer dizer, fenômenos separados de muitos dos seus caracteres, de muitos dos caracteres que os definem. Porque uma ciência não pode estudar nenhum objeto sob todos os seus aspectos simultaneamente. Mas, no entanto, né, quando uma criança está comendo o seu bolo de aniversário, ela está diante do bolo de aniversário que existe para ela sob todos os aspectos que ele tem ao mesmo tempo. Não é um bolo abstrato. Ora, o conhecimento concreto é o conhecimento do ente, dos entes, com tudo aquilo que os define e com todas as propriedades e acidentes sem os quais ele não poderia estar ali. Isto é a realidade concreta, não é isso? E é isto que nós temos acesso em toda a nossa experiência humana. É daí que nós vamos separando alguns objetos e recortando até fazer deles objeto de uma determinada ciência. Não é isto? Então, por exemplo, se você vê, se você lê as regras do método sociológico do Emile Durkheim, como é que ele vai definir o que é um fato social? Um fato social é algo que pesa sobre todos os membros de uma sociedade sem que nenhum deles esteja produzindo aquilo. Então, o fato social é aquilo que, por assim dizer, numa sociedade existe por si sem autor. Agora, peraí. Isso quer dizer, por exemplo, que o Código Civil não é um fato social. Porque o Código Civil alguém inventou. O assassinato em massa não é um fato social. Porque existe assassinato em massa porque alguém o praticou, e assim por diante. Então você vê como é que uma ciência pode começar fazendo um erro monstruoso. Isso não quer dizer que, com base nesse método errado, ele não fizesse, às vezes, alguns estudos brilhantes, como o estudo dele sobre o suicídio, etc, etc. Quer dizer, o método ser uma porcaria não quer dizer que tudo ali é uma porcaria, né? Por quê? Porque o cientista, enquanto ele está trabalhando, ele subrepticiamente ele introduz no estudo coisas que não estão do seu método, que estão simplesmente na sua inteligência. Então, quando eu escrevi o Aristóteles em Nova Perspectiva, foi para levantar este problema de como é que as ideias se formam e como é que você chega a transformá-las em conceito científico. Então, claro que essa é uma operação linguística. E a operação linguística se faz através da transmutação da linguagem poética, né, que é a linguagem do símbolo, em geral, em linguagem retórica, que é a linguagem da vontade, da imposição de vontade. Sem isto você não faz... Ver, sem isto não é possível uma ciência. Toda ciência começa com uma decisão de vontade. O que, que eu quero estudar? Que fenômenos que eu quero estudar e quais os que não me interessam? Tá certo? Já Max Weber lembrava que não há meios de um cientista justificar racionalmente essa escolha. Por que, que ele vai estudar estes fatos e não aqueles? Não é isso? Então, sem passar pela fase retórica do desenvolvimento da linguagem, não há ciência alguma. Não é isso? Em seguida, você tem, vamos dizer, a confrontação das várias hipóteses científicas, a validação das hipóteses científicas. Uma coisa é você escolher, outra coisa é você validá-las. Por exemplo, um sujeito dizer assim, esse assunto que você quer estudar, ele não tem a mais mínima importância científica. Deve dizer, como não tem? Isso é fundamental. Pronto, começou a briga. Então aí começa a discussão dialética. Quer dizer que é a prova da racionalidade, não da veracidade. Né? Tudo que a dialética produz é mostrar se uma coisa é racional ou não. Não se é real. Para saber se é real, eu digo, bom, não existe nenhum método para a gente saber se uma coisa é real. Por quê? Saber o que é real, todos nós sabemos, nós só não sabemos dizer. Todos os seres humanos vivem na realidade. Eles não conseguem expressá-la totalmente, mas a realidade não está aí para ser expressada. Ela nos contém. Ela não é um conteúdo de consciência nosso, portanto, nós não podemos expressá-la. Então, esta fase da discussão dialética, então, ela torna os objetos acessíveis ao estudo racional. E a partir daí, você elabora tentando chegar a provas definitivas. E esta prova definitiva é exatamente o objeto da última ciência da linguagem, que é a lógica que Aristóteles chamava de analítica. Então, quer dizer que se você estudar direitinho a história dos quatro, a teoria dos quatro discursos, você vai ver que toda a cultura moderna se baseia numa divisão absurda. Que é a divisão, vamos dizer, do mundo material e mundo cultural. Você não sabe onde começa, onde termina um, onde começa o outro. Ninguém sabe. Isso não é definível. Isso quer dizer que a unidade do mundo da experiência é um pressuposto da própria experiência. E essa unidade, ela não é apreensível. Ela não pode se tornar um conteúdo da nossa consciência, porque a nossa consciência está dentro dela. Nossa consciência faz parte da realidade. Então, o que nós podemos fazer não é expressar a realidade. Nós podemos apenas expressar a nossa experiência da realidade. Isso é o máximo que nós podemos fazer. E os outros seres humanos expressam a deles e... mais ou menos nós entramos num acordo. Mas isso não quer dizer que em algum momento nós cheguemos a apreender a realidade. Isto não existe. É? A realidade não existe para ser apreendida e expressada. Isso é a coisa mais absurda que o ser humano pode esperar, isso aí. Quer dizer, quero fazer a teoria geral que abarca a realidade. Isso aí foi a ambição da época clássica, do tempo de Spinoza, Leibniz, que o objetivo da filosofia seria formar uma teoria universal que explicasse o fundamento da realidade. Hoje em dia tem os caras da ciência física louquinhos para fazer isso de novo. Não vão fazer, claro que não vão fazer. Porque a ideia em si ela é autocontraditória. Nós não somos jamais anjos que abarcam o universo. Não dá para você fazer isso. Né? Mesmo que você crie uma teoria que pode ser generalizada a todos os objetos, ela só apreenderá esses objetos sob um ponto de vista abstrativo e não outro. Então a teoria nunca é sobre... a ideia da teoria de tudo. Nenhuma teoria é sobre tudo. Né? Quer dizer, é uma expressão que é até cômica, se você pensar bem. Então, Eu estou explicando para vocês, vou dizer, o potencial revolucionário, explosivo de um livro de filosofia que aparentemente é inocente. O pessoal pensa, não, perigoso ali é o mínimo, né? É a nova era da revolução cultural. Então, mas nós não ligamos para essa parte filosófica. Meu filho, a revolução cultural tem de começar neste extrato. Ela tem de destruir uma cultura. Não são slogans políticos, não são programas políticos, não são ideologias. Claro que tem que se destruir muita ideologia pelo caminho, mas a esfera de luta é realmente a cultura e não as ideologias. Ideologias são um resultado, existem muitas ideologias em circulação, mas se você acabou, por exemplo, com a história das duas culturas, você lembra que quando eu publiquei esse livro, o Mendo Castro Henriques, filósofo português, ele disse, este é o maior esforço feito desde o Giambattista Vico para acabar com a história das duas culturas. Só que o Giambattista Vico era muito esperto, ele fez antes que o Snow criasse a teoria das duas culturas, ele já tinha acabado com ela. Mas daí veio o Snow, então esse negócio pegou, e até hoje as pessoas instintivamente raciocinam em termos de duas culturas. Não é isso? E ali, com essa teoria dos quatro discursos, eu estou demonstrando que isso aí é impossível. E se isso é impossível, então significa, em primeiro lugar, que a autoridade de toda a ciência física é colocada em questão. Ela tem alguma autoridade, certamente, mas não tudo isso que ela pretende. Por exemplo, você pretende, eu pretendo chegar aqui a uma teoria que, a partir de quatro forças fundamentais, eu explico toda a existência do universo. E, bom, já é absurdo, porque de onde surgiram as quatro forças fundamentais? Se nada existia antes, né? Então, tudo isso são discussões muito mal formuladas, elaboradas com um aparato lógico-matemático infernal, mas às quais, às vezes, falta o fundamento lógico mais óbvio e elementar, não é isso? Do mesmo modo, a teoria do império, que eu desenvolvi ali no Jardim das Aflições, ela também tem uma função enorme, vamos dizer, numa guerra cultural. É por aí que deve começar a guerra cultural. E não é assim, ah, vamos falar mal do PT. Isso aí é coisa superficial, gente, pelo amor de Deus. Não é isso? E é claro que, por exemplo, o pessoal de mídia, né? Quando olha para o que eles chamam de ideias do Olavo de Carvalho, eles só veem duas ou três opiniões antipetistas que são portas de circulação. Imagine se o pessoal de mídia está preparado para discutir as coisas nesse nível que eu estou falando aqui. Vai nem pensar. E o pessoal da universidade também não está. Eu julgo o pessoal da universidade pelo seguinte, até hoje, a instituição universitária, a chamada cultura universitária brasileira, não foi capaz de absorver o Mário Ferreira dos Santos, que morreu em 1968. Hã? Quer dizer, é meio século que já passou e os caras não conseguiram entender aquilo até agora. Apesar de toda a ajuda que eu dei, eu já expliquei, já editei vários livros, fiz a introdução, dei curso a respeito. Até hoje a universidade não consegue ler aquilo, pô. Hã? Porque para ler o Mário Ferreira dos Santos, você, em primeiro lugar, tem a cultura escolástica, clássica e escolástica, muito séria. Você precisa ter lido Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Depois você chega lá, né? E você também precisa conhecer toda a filosofia moderna muito bem. Né? Então, o mar não está ao alcance da universidade brasileira. E, no entanto, está ao seu alcance. Muitos de vocês estudaram Mário Ferreira dos Santos. Vocês estão entendendo a dimensão da tragédia brasileira? É isso, pô. Outro dia eu vi aquela reunião de ex-ministros da educação. Estava lá o Zé Goldenberg, o Fernando Haddad, né? O Cristóvão Buarque, todos eles. Ou seja, os caras que destruíram a educação brasileira. Os caras que criaram a maior fábrica de analfabeto funcional da história humana. Ganharam um montão de dinheiro para fazer isso e ainda querem mais. E mais ainda, eles querem, com base nessa obra deles, ter a autoridade de orientar a educação brasileira e dar palpite e criticar os outros. Né? Assim, e eles estão reclamando que quer mais verba. Ora, eu escuto aquilo e daí eu vejo a entrevista do Weintraub. Ele diz assim, da verba das universidades federais, mais de metade é gasto na aposentadoria dos professores. Ora, um professor universitário brasileiro dá aula 8 horas por semana. Né? Aqui nos Estados Unidos é 20 ou 30. Quer dizer, o cara passa uns anos dando 8 horas de aula por semana e tem uma bela aposentadoria. E isso come metade da verba das universidades. Agora, quando você precisa de dinheiro, vamos dizer, para a educação infantil, educação primeiro grau, não tem. Por quê? Os caras já comeram. Aqueles caras, aqueles ministros, eles todos estão comendo esse dinheiro. Eu acho que devia tirar tudo que eles ganharam. Você tem que devolver tudo. Você não fez, não trabalhou o suficiente para ganhar isso aí. E quanto às suas opiniões, você cala a boca, burro. Eu quero saber as opiniões do Gutenberg, não quero. Eu quero saber as opiniões do Cagade, não quero. Eu quero saber a opinião do Cristóvão Buarque, não quero. Eu já tive debate com o Cristóvão Buarque, onde eu ouvi ele falar, falei, não, eu não vou bater nele. Ele é muito coitadinho, eu não vou fazer isso, não dá, eu não vou bater em criança. Foi assim. Daí, quando chegou minha vez de falar, fiquei quieto, dei a palavra para ele, deixa ele falar. Porque o homem é muito burro, gente. E muito ingênuo, na verdade. É de uma inocência, assim, comovente. Dá um cafezinho para mim. Tem outros que não são inocentes, não. O Cagado não é inocente, esse é esperto. O Gutenberg também é burro, não é. Mas o Cristóvão Buarque é uma coisa assim, de chorar de comoção, coitadinho. E os outros, sei lá, um monte de ex-ministros de educação. Quer dizer, os destruidores da educação brasileira, os destruidores da juventude brasileira, os destruidores da inteligência da nossa infância, estão lá falando como se fossem, né, grandes sábios. Então, a coisa está muito ruim. Agora, você imagina, no meio disso, quando aparecem discussões de tipo religioso. Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, hoje mesmo, eu estava conversando com a minha filha Inês, e elas perguntam para ela, o seu pai é sedevacantista? E a minha resposta é, se a igreja depender de eu responder se o mandado do Papa é válido ou não, ela está lascada. Ela vai ter que esperar muito tempo para isso. Assim como o negócio da Terra plana, né? Quer resolver o problema da Terra plana? Se for depender de mim para resolver, vocês estão lascados, meu filho. Vai levar muito tempo para eu poder dar um palpite sobre isso. Eu só opino sobre aquilo que eu estudei realmente. Eu posso ter as minhas preferências, mas ao contrário de praticamente toda a população brasileira, eu não confundo preferências com certezas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas não quer dizer que eu tenho alguma certeza, nem mesmo probabilística, para dar a esse respeito. Então, esse negócio da Terra plana, eu fiquei estudando aquele negócio do naviozinho no horizonte. Até hoje não cheguei a conclusão nenhuma, mas até agora as experiências que os terraplanistas fizeram são um negócio terrível. Eu não sei como responder aquilo. Porque você mostra que o navio, a uma certa distância, ele não poderia ser visto, porque ele já passou do horizonte da Terra curva. E ele continua sendo visto. Daí os caras dizem, não, é refração. Daí você vai lá e eles demonstram que não é refração de jeito nenhum, é toda fata morgana, eles mostram que não é. E tem a seguinte pergunta, até que distância debaixo do horizonte o naviozinho poderia produzir uma imagem, uma miragem? Até que distância? Você pega... Aqui, pega aqui o globo, deixa eu mostrar para vocês. Está grudado a porcaria do globo, porra. Vou pegar um negócio redondo aqui. Está aqui. Bom, até aqui, vamos supor que ele ainda pode produzir uma miragem. Então está lá o terraplanista do outro lado e ele se engana pensando que ele está vendo o naviozinho ainda quando ele está vendo apenas uma miragem. Mas até que distância embaixo você pode produzir a miragem? Aqui? Aqui? Aqui? Aqui? Então o argumento da miragem é um negócio absurdo. Não é isso? Porque o navio está a 33 quilômetros do observador. Ele ainda produz a miragem. Mas e se estiver a 100 quilômetros? Ele ainda pode produzir a mesma miragem? Não é possível. E o fato é que os caras continuam vendo o raio do navio a 100 quilômetros de distância. Então, bom, pelo menos naquele ponto em que você observou, ali a água é plana. Não quer dizer que a Terra inteira seja plana, não. Mas a água naquele ponto é plana, não tem conversa. Não é isso? Que conclusão tirar disso? Eu não sei ainda. Mas tem um monte de gente que sabe, dei um exemplo na aula passada, e como tem gente dando palpite sobre isso, gente que estudou o assunto, mas que não tem inteligência treinada para lidar com certos problemas. É o camarada que discutiu o negócio do avião. Tem um terraplanista que disse, não, se o avião, né, se a Terra fosse realmente esférica, o avião teria que ajustar o seu bico para acompanhar a curvatura e não sair voando direto para o espaço. E o camarada, que é um globista, né, ele respondeu a coisa muito simples. Não, não precisa ajustar nada, porque basta manter a altitude. Se você está com a mesma altitude, então acabou, você acaba acompanhando o solo. Onde, certíssimo, pegou o argumento terraplanista e jogou no lixo. Só que esse é o argumento contra um argumento terraplanista e não contra a teoria da Terra plana. Por quê? Manter a altitude basta para um navio acompanhar o solo, seja na Terra esférica, seja na Terra plana. Então, isso quer dizer, contra a Terra plana você não falou nada. Você falou contra um argumento terraplanista, o qual não tem nada a ver com a teoria da Terra plana, porque teorias certas podem ter 1.000 argumentos falsos e teorias falsas podem ter 1.000 argumentos verdadeiros. Isso vive acontecendo, né? Com um pouco de treino você percebe, mas se você não tem treino filosófico, não percebe essas coisas, né? A pessoa que não tem esse treino, ela é muito materialista, ela acha que tudo que ela está falando é realidade concreta. Eu falei, mas você não falou de realidade concreta nenhuma. Tanto que no seu argumento você não distingue realmente entre terra plana e terra esférica. O seu argumento não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra. Tem a ver apenas com, vamos dizer, estar paralelo ao solo. Seja o solo, né, plano ou curvo. Não é isso? E assim por diante, essas coisas todas. O pessoal não está acostumado em estudar isso por longo tempo, com cuidado, com amor ao problema e sem um desejo intenso de impor a sua opinião. As pessoas não estão acostumadas a fazer isso. E quando eu faço isso, elas não sabem o que eu estou fazendo. Elas acham que eu sou como elas. Esse Santos Cruz acha que eu sou como ele. Então aqui em Santos Cruz, você precisa crescer muito para discutir comigo, rapaz. Você para mim é um moleque, né? Você chegou ontem, você não sabe nada, né? Então o cara vai dizer, ah, que é ideológico, não pode ser racional. Você quer dizer que ideologia é irracional? Hã? Ao contrário, meu filho, uma ideologia tem que ser mais racional até do que uma teoria científica. Ela só não é racional num ponto, na escolha das premissas. Mas acabei de explicar, não existe escolha racional de premissa. Na ciência também não existe. Então, a diferença entre o argumento ideológico e o argumento científico não é de maior ou menor racionalidade, é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Quer dizer, o discurso ideológico toma como premissa as finalidades às quais ele quer chegar. E o discurso científico, não. Na verdade, a diferença é apenas essa. Né? Se você pensar bem, examinando, mais tarde a gente pode explicar isso melhor. Isso quer dizer, esse homem com seus 60 anos de idade, ele não sabe o que é ideologia nem ciência, não tem a menor ideia, fica lá, né, cagando regra, não sabe o que está falando. Esquece fazer de importante. Por isso mesmo que perdeu o emprego. Né? Se fosse um pouquinho mais humilde, talvez não tivesse perdido. Talvez estivesse lá no cargo até hoje. Não fui eu que tirou ele. Hein? Porque os caras agora acham assim, que todo mundo tem emprego público, fui eu que dei. Todo mundo que perdeu o emprego, fui eu que tirei. Essa é coisa de mitologia. Agora, se o Santos Cruz é burro assim, você imagina os jornalistas que escrevem a respeito. Onde é que isso vai parar? Né? E quando entra em discussão religiosa, então daí o negócio vai assim... Né? Então, o senhor quer saber, por exemplo, se eu sou sedevacantista ou não? Eu digo, mas que diferença isto há de fazer? Né? Quer dizer, que se eu acho que o Papa não é Papa, ele deixa de ser Papa por causa disso? Eu falo, não, eu não tenho autoridade para isso. Então é apenas uma opinião solta no ar. Não quer dizer coisíssima nenhuma. Né? Eu digo, mesmo que esse Papa seja o pior sujeito do mundo, ele é o Al Capone em pessoa, ele é Stalin. Não interessa, eu não tenho autoridade para tirá-lo do cargo. Né? Eu poderia, no máximo, levantar uma hipótese, se é de vacantista, até argumentar a favor dela, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Eu não vou perder meu tempo fazendo isto. Eu não faço essas coisas. Por que que as pessoas acham que eu tenho que ter opinião sobre tudo? Quando o principal segredo de todo o meu sucesso como professor e escritor é ter opinião só sobre aquilo que eu estudei pessoalmente e por bastante tempo. Por exemplo, esse negócio de marxismo, ninguém no Brasil estudou mais marxismo do que eu. Nem os marxistas, nem os antimarxistas. Eu estudei isso 30 ou 40 anos. Então, quando eu abro a boca sobre isso, eu sei o que eu estou falando. E quando eu ouço as pessoas falando, pessoas da direita e da esquerda, eu fico horrorizado de como chutam. Quando entra, então, em discussão religiosa, a coisa piora. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, na sociedade atual, não é possível o sujeito entender o que é o cristianismo. Não dá para entender. Né? Então você está lá, cultuando um negócio, você pensa que é o cristianismo. Deus, da sua infinita bondade, faz de conta que você acertou e aprova o que você está fazendo. Mas o que acontece, na verdade, eu vou ler aqui para vocês. Tem aqui três páginas, eu leio as três páginas, explico um pouquinho, depois explico o resto oralmente, se for possível, nesta aula, se não for, na aula seguinte. Nas sociedades atuais, toda pretensão de saber algo, para além dos dados sensoriais colhidos, seja diretamente, seja através de máquinas, é considerada, na mais tolerante das hipóteses, uma esquisitice individual ou grupal, que só pode ser tolerada fora dos ambientes de cultura superior. Quer dizer, que se você acredita em algo que não é materialmente apreensível, seja através dos cinco sentidos, seja através de máquinas, o que já complica o negócio, você está vendo coisas. Não é isso? Então, porém, você pode ver discos voadores, porque eles são materiais e eles são... foram fotografados, então você pode dizer que eles existem, tá certo? Embora nenhum ET desça e dê entrevista, já viu algum ET dando entrevista na Globo? Né? Você que tantos ETs que já vieram aqui, tantos que já baixaram aí, nenhum deles falou em público. É muita modéstia da parte dessas criaturas, elas ficam tão escondidinhas, né? É a mesma coisa com o Pezão, mais gente já viu o Pezão do que viu Napoleão Bonaparte, e o Pezão jamais deu uma entrevista. Como é possível um treco desse, né? Mesmo os dados sensíveis, caso não coincidam com os tipos de fenômenos já reconhecidos e catalogados pela ciência, só são aceitos a título de crenças ou de anomalias cognitivas mais graves ou menos graves. Por exemplo, o pezão, se ele existe, ele é material, evidentemente. Mas isso basta para que as pessoas acreditem nele? Não, porque ele precisa corresponder a um dos tipos de fatos já catalogados. Por exemplo, o pezão é animal ou é gente? Não sabemos, então ele não pode existir. Porque tem que estar catalogado. Essas restrições não vigoram somente na cultura oficial, popular ou superior, mas imperam dentro das almas individuais que se veem perturbadas e intimidadas sempre que vislumbram ou pressentem algo fora dos limites fixos daquilo que se chama com autoridade incontestável mundo real. Quer dizer, todo mundo diz que vive no mundo real. Mas onde começa, onde termina essa realidade do mundo? Ninguém sabe. Tanto que quando o sujeito vê uma coisa que a ciência diz que não existe, ele arruma um problema. Ele perde o seu equilíbrio, fica doido, tem que se tratar, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, você viu o pezão, você vai fazer psicanálise por 30 anos. Não é isso? Mais ainda, as crenças subjetivas, mesmo quando divergem um pouco ou muito da cultura oficial, em nada ampliam o horizonte da experiência tido como normal e aceitável. Não é por aceitar uma doutrina de que existam anjos ou demônios que um cidadão há de estar pronto para ter um encontro real com essas criaturas e acreditar no que viu. Por exemplo, quantos cristãos, católicos ou protestantes se perguntam, existem anjos? Ele diz sim. Existem demônios? Sim. Isso quer dizer que você viu algum anjo ou demônio? Não. Acreditar nessa doutrina ajuda você a ver anjos ou demônios? Não. Então, quer dizer, pelo simples fato dele acreditar, ele já está fora do mundo real, tal como admitido pelo establishment científico universitário. Agora, e se ele vê um anjo ou demônio? Aí que ele fica doidinho e tem que fazer tratamento. não é por aceitar uma doutrina, não é? O típico homem da nossa sociedade urbana estará sempre mais pronto a duvidar dos seus próprios olhos do que da opinião geral costumeira. Ou seja, o que nós chamamos de realidade é o que um establishment, que é governamental, científico, universitário, pedagógico ao mesmo tempo, diz que existe. Isto é o mundo real, não o que eu vejo. É? Se eu vejo um treco que está fora do mundo real admitido, eu arrumei um problema. É? Será que eu sou louco? É? Pronto, só de pensar que você é louco, você já está louco. E o que acontece com aqueles que seguem uma religião? Entre aspas. Na sua existência de todos os dias, eles vivem e creem totalmente no mesmo mundo material dos ateus, agnósticos e indiferentes. Está aqui um sujeito católico, protestante, ele reza todo dia, mas o mundo onde ele vive e onde ele interage é o mesmo mundo dos outros. Ele não pode, nas suas decisões práticas, levar em conta outras esferas de realidade que estão fora do mundo que as autoridades admitem como real. Ele não pode fazer isso. Se ele está devendo um dinheiro e o anjo chegar para ele e dizer, olha, daqui 20 dias tem dinheiro no seu bolso. Ele vai conseguir adiar as cobranças com base nesse argumento? Não, eu garanto que eu vou pagar porque o anjo falou que eu vou ganhar. Ninguém vai acreditar. Na sua existência de todos os dias, eles vivem e creem totalmente no mesmo mundo material dos ateus, agnósticos e indiferentes, em cima do qual acreditam haver algo como um universo espiritual paralelo, inacessível exceto aos olhos da fé. Mas em que consiste os olhos da fé? Consiste em esperar ver um dia após a morte o que não se espera nem se acredita poder ver nesta vida. Quando eu morrer, a fé é o conhecimento das coisas ainda não vistas, diz o apóstolo. Então, mas se eu não vi, então eu não conheço isso no mesmo sentido que eu conheço as coisas visíveis. Né? E esse copo, eu conheço esse copo. E os anjos, eu conheço. Bom, eu também conheço, mas é de uma outra maneira. Que o apóstolo descreveu assim com esta figura de linguagem. Eu quero, claro que você dizer, conhecimento das coisas ainda não vistas, é a visão das coisas ainda não vistas, claro que é uma figura de linguagem. Então, não é um conceito científico rigoroso. Então, eu só conheço isso através de uma figura de linguagem. É? Ou seja, mesmo aquele que acredita piamente em anjos e demônios, não sente que eles sejam reais no mesmo sentido e com a mesma intensidade presente das árvores, das montanhas ou de quaisquer objetos materiais da sua experiência cotidiana. Carros, casas, vestimentas, cidades. É real? É, mas não no mesmo sentido. Em que sentido que é? Eu não sei, saberei depois de morrer. É? Porque mesmo que eu tenha uma visão nessa vida, eu tenho uma visão, daí a visão acaba. Agora, eu estou vendo aqui essa mesa, quando eu viro para lá, para ver, a mesa some? Não, quando eu volto ela está aqui. E a visão espiritual? Tinha a visão, apareceu o anjo, agora o anjo sumiu. Né? Eu volto, cadê o anjo? Sumiu. Então, eu não posso ver o anjo. Mesmo que eu o veja, mesmo que eu tenha uma visão dele, eu não posso vê-lo no mesmo sentido em que eu vejo o mundo material. Ou seja, mesmo aquele que acredita piamente em anjos e demônios, não sente que eles sejam reais no mesmo sentido e com a mesma intensidade presente das árvores, das montanhas e quaisquer objetos materiais da experiência cotidiana. Carros, casas, vestimentas, cidades. O mundo espiritual, por mais que esse homem acredite na sua realidade, só tem para ele uma existência virtual, a existência de uma possibilidade cuja presença é só expectativa e desejo. Foi assim que o apóstolo definiu. É a visão das coisas ainda não vistas. É a visão do que você espera ver. A própria religião louva, afinal, os que acreditam sem ver. É claro que há exceções. Muitas pessoas tiveram e têm experiências vivas de um mundo espiritual que lhes parece, pela intensidade, nitidez e organização, até mais real do que todos os cenários materiais possíveis. Só para dar alguns exemplos, os livros O Menino que Conheceu Jesus, de Immaculée Libagiza, Heaven is for Real, de Todd Burpo, e Dying to Fit In, de Erica Mackenzie, que é um livro maravilhoso, são relatos altamente verossímeis de visões espirituais, confirmadas depois por detalhes materiais concretos. Então, por exemplo, o menininho, o Burpo, esqueci o primeiro nome dele, menino de 4 anos, ele disse, lá no céu eu vi a minha irmãzinha. É assim, assim, assim, ela chamava tal, tal, tal. Ele tinha morrido uma irmãzinha dele e não sabia. Ou seja, ele percebeu algo deste mundo aqui, lá. E algo que ele, esta parte da visão dele que se referia a este mundo pode ser conferida. Isso acontece em todos esses casos. Né? Como, por exemplo, o menino... esqueci o nome dele. O menino lá da África, que Jesus avisou para ele que ia ter uma matança no país dele, e teve uma matança mesmo. Né? São relatos altamente verossímeis de visões espirituais confirmadas depois por detalhes materiais concretos. Mas essas experiências só se tornam famosas pela sua raridade. Não é todo mundo que tem isso, né? Lendo esses livros, a nossa fé em mundos espirituais pode sair fortalecida, mas nem por isso esses mundos se tornarão, para nós, mais acessíveis. Eu leio esses relatos, eu acredito, eu digo, mas isso quer dizer que eu vou ter experiência também igual? Não, não quer dizer não. Eles conheceram só naquele momento e depois a visão parou. E eu não tive nem isso, eu tenho apenas o relato deles. Em suma, o mundo real no qual vivemos é o mesmo para os crentes e para os ateus, e é, no fim das contas, o mundo dos ateus. É sobre esse mundo que as crianças aprendem na escola primária e os jovens adultos na universidade. É sobre esse mundo que se discute nos debates de televisão. É sobre esse mundo que transcorre as vidas e experiências de todos os seres humanos, com uma única diferença, a da que os crentes acreditam poder enriquecê-la com a experiência de tesouros ou tormentos invisíveis. Nessa situação, como soa aos ouvidos do cidadão a pregação religiosa ou, se quiserem, a doutrina da fé? Ela soa apenas como a voz de instituições, grupos e indivíduos que se dizem herdeiros de uma tradição vinda de séculos e milênios, na origem da qual um Deus então presente e visível teria ensinado determinadas coisas a homens que não podemos conhecer em pessoa e dos quais só temos notícia por essa mesma tradição. Então, né, Pedro, João e os outros viram Jesus parar a tempestade, viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus ressuscitar o morto, etc. Eles viram tudo isso. Então, eles têm aquela experiência, já tiveram a experiência, já acabou. E nós não temos nem isso, nós temos apenas um relato, né, de que eles viram essas coisas. Nós não vimos nada. O que essa doutrina nos diz sobre o mundo em que vivemos, sobre a estrutura da realidade, é algo em que podemos acreditar ou não, mas que, na quase totalidade dos casos, não podemos averiguar pelos métodos investidos da autoridade da ciência, construtora e legitimadora do mundo em que transcorre a nossa existência cotidiana. A mensagem moral da mesma doutrina, no entanto, pode ter sobre nós um impacto mais convincente, mesmo porque muitos dos seus preceitos já estão incorporados nas regras da sociedade materialista. E depois de milênios de judaísmo e cristianismo, então, muito se incorporou nas regras da sociedade materialista. O nosso código penal, código civil, no fim das contas, tudo vem do cristianismo ou do judaísmo. Né? Então, como essas regras morais já estão incorporadas na sociedade materialista, então elas têm algum poder de convicção sobre nós. Né? Deus nos disse para não matar e não roubar, E nem pensamos em discutir essas regras, porque, quando as infringimos, somos punidos pelas autoridades deste mundo, antes e independentemente de quaisquer castigos que possam nos atingir no próximo mundo. Então, né, matei o cara, bom, eu vou para a cadeia neste mundo, vou sofrer neste mundo, independentemente de existir inferno ou não. Pode ser que eu sofra mais no inferno e pode ser que acabe por aqui mesmo. Porém, a punição aqui, ela é uma realidade. Ainda que você consiga enganar a justiça e escapar dela, né, a possibilidade da punição nesta vida é uma coisa real, todo mundo admite. Isso quer dizer que de todas as mensagens sobre o mundo espiritual que possamos ter recebido da tradição religiosa, só o que nos resta na vida real de todos os dias são códigos morais, que, se nos parecem úteis na vida prática, nem por isso vêm sustentados numa visão do mundo comprovadamente verdadeira. A religião é tanto que, em geral, justificamos esses mandamentos por razões puramente terrestres e práticas. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Por que não devemos matar as pessoas? E se eu achar que devemos matar? Daí as pessoas vêm com argumentos morais, por causa da convivência, da sociedade humana, a sobrevivência da sociedade, etc, etc. São argumentos materialistas em favor desse preceito. Não é isso? Não argumento, você não deve matar porque Deus disse que você não deve matar. Não é isso? A religião acessível aos nossos contemporâneos, ressalvadas as exceções, como Erica Mackenzie e similares, não parece ser a religião dos profetas e de Jesus. Agora, os profetas tiveram visões, conversaram com Deus. Né? Moisés foi lá, subiu, conversou. Né? Os apóstolos viram Jesus fazer os milagres, ouviram diretamente a pregação. Nós não tivemos nada disso, gente. Nós temos, às vezes, a pregação que nos é passada, está certo? Por, né, padres vigaristas e pastores ladrões. Imagina a distância que nós tivemos parada da, né, da mensagem originária. Então está difícil o negócio, hein? Não parece a religião dos profetas de Jesus, mas a religião de Immanuel Kant. Uma religião sem outra substância que não a da moralidade e desprovida de qualquer garantia cognitiva, exceto a da fé. Essa religião, isso aqui é importantíssimo. Essa religião contrasta enfaticamente com aquela registrada nos ensinamentos tradicionais da Igreja, nos quais os elementos de pura fé são apenas uns poucos, enquanto a maioria é assunto de razão e conhecimento. De o que é matéria de fé, né? Por exemplo, o nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo, as promessas de Jesus Cristo depois da vida, tudo isso é matéria de fé. Mas que existe Deus, que Deus é bom, que Deus criou o mundo, tudo isso você pode discutir racionalmente, e é discutido mesmo, né? Então isso não é matéria de fé, não é isso? Bom, mas dentro desse panorama, como é que chega na orelha do sujeito a pregação religiosa? No fim, é a religião do Immanuel Kant. É um sistema moral apenas. Não é uma visão do mundo, não é uma cosmovisão, não é uma metafísica, não é uma cosmologia, não é uma ontologia, não é nada. É algo que não tem relação com a estrutura da realidade. A estrutura da realidade nos é dada, segundo o pessoal pensa, pela ciência física. Mas acontece o seguinte, meus filhos. Durante pelo menos 1.800 anos, não era nesse mundo definido pela ciência física que as pessoas viviam. Era num mundo cheio de fantasmas, de lobisomens, de anjos e demônios, de visões do além, de pés grandes e Frankensteins. Todo mundo acreditava nessas coisas. E essas, existem mais relatos de presença do diabo do que de qualquer ser humano que já existiu. Você pega qual é o número de testemunhos de presença do diabo, é um negócio monstruoso. Pega algum ser humano, Napoleão Bonaparte, não teve tanta gente que viu Napoleão Bonaparte quanto gente que viu o demônio. Mais ainda, eu lembro que uma vez tive um debate com o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, E ele dizia o seguinte: olha, todos os autores escolásticos negavam a influência dos astros sobre os seres humanos. Eu falei: cite um. Ele não conseguiu citar nenhum. Agora vou citar 14 que aprovam. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Por quê? Eles eram contra a prática da astrologia divinatória, porque isso tinha ressonâncias pagãs óbvias, quer dizer, eram divindades, no fim das contas, que os planetas eram divindades. Né? É evidente que a Igreja proibiu isso. Porém, a Igreja inteira concorda com o que diz São Tomás de Aquino. Deus move os corpos inferiores com base nos corpos superiores. Ou seja, todos os movimentos terrestres são determinados pelos astros no céu. Inclusive, o quê? Os do nosso corpo. Né? E através do nosso corpo, cria paixões, sensações, instintos, etc, etc, etc, que vai afetar o quê? A nossa mente. Ou seja, aquilo tudo não mexe no nosso livre-arbítrio. Né? Mas impõe limitações ao livre-arbítrio. Isso é o que diz São Tomás de Aquino. Não tem nenhum santo da Igreja, ou teólogo da Igreja, que tenha discordado disso. Nenhum. O próprio Santo Agostinho era o senhor que mais odiava a astrologia. Santo Agostinho. E ele mesmo diz que, olha, é bem possível que os astros afetem a conduta humana. Então, isso quer dizer, as pessoas viviam num mundo onde, por exemplo, a crença em influência astral era disseminada, era geral e universal, não havia quem duvidasse. Mesmo os astrólogos acreditavam, os inimigos da astrologia também acreditavam igualzinho. Galileu acreditava, Newton acreditava, Copérnico acreditava, Kepler acreditava, todo mundo acreditava. Então, era nesse mundo que eles viviam. Era um mundo de influências astrais, certamente invisíveis. Eram materiais, mas invisíveis. Né? Também, alguém ali duvidava que operações de magia funcionassem? Ninguém. Né? Existem decretos papais obrigatórios para todos os cristãos católicos que afirmam a eficácia dos procedimentos de feitiçaria. Você não pode ser católico e duvidar que feitiçaria funciona. Né? Porque isso faz parte da doutrina da Igreja, isso não é opinião do sujeito. Não é opinião do santo. Não, isso é um decreto papal. Portanto, faz parte da doutrina da Igreja. Todo mundo vivia dentro disso, meu Deus do céu. Era um mundo onde podia haver processos por prática de assassinato por bruxaria. O sujeito matou outro através de uma bruxaria. Todo mundo acreditava nisso. É? Também, nesse mundo dessas influências sutis, como diz o próprio Santo Tomás daqui, forças sutis da natureza, né, que não são propriamente espirituais, mas são invisíveis, né, como o pessoal vivia neste mundo, eles ouviam a mensagem da religião de uma maneira diferente do homem de hoje. Eles entendiam que todo este universo da magia, da astrologia, etc., etc., que era um universo invisível, mas eficaz, acima deste havia um outro, mais sutil e abrangente, que punha em ordem isso aí. Ou seja, até onde ia, por exemplo, a influência dos astros, ou a operação mágica, etc., e até onde Deus quisesse. Portanto, este mundo invisível não era um caos total. Havia limites. Não é isso? Então, assim como Deus colocou limites no mar, ele também colocou limites no mundo invisível. E todo mundo entendia que esse era o sentido da coisa. Ora, se você vive num mundo onde, além da matéria, você tem uma rede de influências sutis que estão presentes, não é difícil você saltar daí para, vamos dizer, um grau superior de abstração, e acima deste mundo invisível, existe outro mais invisível ainda, porém que dá uma forma, né, e ordena isso aqui. Limita e ordena. E esta é a autoridade divina. Aí é a autoridade dos anjos. Não é isso? Então, Deus governa os corpos inferiores a partir dos corpos superiores. E quem governa os corpos superiores? Os anjos, meu Deus do céu. Hã? Então você entendia, por exemplo, que a influência astral existia, mas ela não é ilimitada. Ela está submetida a uma outra influência. Agora, hoje, você quer que o sujeito que está vivendo no mundo, né, físico do Stephen Hawking pule daí para um Deus abstrato. Não dá para fazer isso. Vocês entendem a profunda estupidez desse pessoal católico que acha que você estudar astrologia é pecado? Agora, o sujeito está lá, ele está jogando Santo Tomás de Aquino no inferno. Está jogando o próprio Santo Agostinho no inferno. Porque a crença na influência dos astros era universal, desde a antiguidade até depois da Renascença. Era universal, ninguém negava isso. Agora, negava sim se a astrologia funcionava ou não, isso é outra coisa. Ou seja, se o astrólogo é capaz de prever a vida do cara. Parcialmente ele pode prever até certo ponto. Por quê? Não pode prever tudo, por quê? Porque a influência dos astros não é total, ela não é abrangente. É? E ela está submetida a autoridades superiores. Então existe um limite dela. Né? Então, por exemplo, eu me lembro de ter lido o horóscopo do Mário Ferreira dos Santos, feito pela dona Emma de Marcheville. Ela acertava muita coisa ali no horóscopo. Ela dizia: o senhor é, sobretudo, um gênio da educação. Está certo isso. É, mas ela não disse: o senhor é um gênio da educação no sentido que Platão dava à educação. O senhor entende a filosofia como educação, e é isso que o senhor vai fazer. Não é que o senhor vai ser ministro da educação, que nem o Zé Goldenberg, né, ou como Paulo Freire. Não, não. Essa distinção escapou. Né? Então, ou seja, o universo astral, astrológico, era o limite do horizonte dela. Ela não enxergava além disso. Era uma ocultista mesmo. Então, enxergava até aí. Né? Mas, vamos dizer, mas a ação propriamente divina, ela não enxergava mais. E, vamos dizer, a altura espiritual de um homem é um fator divino e não astrológico. Não é isso? Então, ela captou, mais ou menos, o esquema da vida do Mário, tá certo? Mas não pegou a altitude dele, portanto, não pegou o tipo específico de atividade que seria a dele. Né? Então, o pior, quando ela leu o meu horóscopo, ela disse a mesma coisa para mim. O senhor é um grande educador. De fato, sou. Mas eu não sou Paulo Freire, eu não sou o Zé Goldenberg, eu não sou o Cagar. Né? Estou fazendo um outro negócio. Quer dizer, a nossa diferença, minha do Mário, diferença daquilo que ela está dizendo, é uma coisa que está para além do que o mundo ocultista pode conceber. Mas para você saber que uma coisa está além do mundo ocultista, você precisa entender o mundo ocultista. Então você precisa entender toda essa rede de influências sutis e invisíveis, que não são divinas, né, mas que estão presentes na nossa vida. Sem isso, você nunca vai entender do que a Bíblia está falando, do que os papas estão falando. Né? Porque, olha, se eu, assim, acreditar em bruxaria é pecado. Eu digo, então o Papa pecou, porra. O Papa está me obrigando a acreditar em bruxaria. Ele disse, isso funciona mesmo. Eles matam pessoas, eles destroem colheitas, eles destroem cidades inteiras. Ele está dizendo isso aí. Então, eu tenho que acreditar nisso. Isso aí é divino? Fala, claro que não. Isso é demoníaco, né? Mas como é que o demoníaco está presente na natureza? Sutilmente, invisivelmente. E se eu não acredito em nada que seja invisível, como é que eu vou acreditar em Deus, meu Deus do céu? Também você dizer que é demoníaco, eu digo, isso aí não resolve o problema, porque nem tudo que é sutil na natureza é demoníaco. Existem elementos que não são nem demoníacos nem angélicos. São simplesmente da própria natureza. E como é que você vai fazer esta distinção se você não estuda o assunto? Então, não dá. Note bem. Claro, existe o Index Librorum Prohibitorum. A igreja pode proibir livros, por quê? Porque ela tem uma multidão de padres letrados e eruditos que leram esses livros. Né? Ela não proibiu todo mundo de ler. Agora, se proibir todo mundo, daqui a pouco está todo mundo caindo na conversa do demônio, porque você não sabe, não entende nada de mundo invisível. Então, eu não me lembro qual foi o Papa que fez esse decreto. Na aula que vem eu dou aqui para vocês. Né? Então, veja, o Papa obriga você a acreditar nas forças sutis, das quais muitas são utilizadas para fins demoníacos. Se as forças sutis não existissem, como o demônio poderia utilizá-las? Todo demônio que as criou? Não, o demônio não cria nada. Então, as forças sutis da natureza existem. E elas podem ser usadas pelo demônio, mas não foi o demônio que as criou. Então, se você não as conhece, não sabe nada, você nunca vai entender quando o demônio está usando e quando é outra coisa. Então, isso quer dizer que a falta de cultura esotérica, hoje em dia, é um problema. E daí vem esses caras da mão febre, outros idiotas, ah, isso aí é gnóstico. Ouve o galo cantar e não sabe onde ele se dirige. Quer dizer, quem não impõe para si mesmo as próprias limitações intelectuais que essas pessoas têm, então é herético. É o conceito de heresia que o cara tem, é o seguinte: você é inteligente, você é herético, tem que ser burro que nem eles. Então você percebe que conversar de religião com as pessoas é até perigoso, né? Bom, não vou responder pergunta hoje não, tá bom? Foi muito comprida a aula. Até a semana que vem, muito obrigado. Ai, não é isso.